A nossa estimativa é começarmos a vacinar pessoas dos 20 anos no dia 4 de julho. Nós estamos no dia 23, estamos a falar daqui a cerca de 15 dias. E quando digo 20 anos, é dos 18 para cima, não é? Porque não vamos deixar os 18 anos fora dos 20 anos. Portanto, é dos 18 até aos 30 anos. Portanto, daqui a 15 dias temos todas as faixas etárias em processo de vacinação. Não há nenhum problema técnico, podíamos ter aberto o agendamento para os 30 anos. O que nós decidimos foi fatiar o agendamento para começar a agendar primeiro as pessoas mais idosas e depois as pessoas menos idosas. Porque saberíssemos, era uma questão de oportunidade, as pessoas, imagino que por uma questão de oportunidade, as pessoas mais novas agendavam-se todas, ficando as pessoas mais velhas por agendar. Por isso é que estamos agora a fazer dois em dois anos, de forma decrescente, para permitir que todas as idades tenham uma oportunidade para se agendarem de forma online.